Vamos falar da palavra de Deus na nossa vida. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 39, do verso 1 até o verso 4 apenas. Gênesis 39, a partir do versículo 1, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou um dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera, versículo 5, mordomo de sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Pai querido, nós abrimos a tua palavra e pedimos a tua direção. Fala conosco, edifica a nossa vida, traz esclarecimento, Senhor, que saímos aqui pensando a respeito do que vamos falar hoje, Senhor, e que o teu Espírito Santo esteja sendo pregador nesta manhã. Assim te pedimos, Pai, e agradecemos os resultados, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar nesta manhã sobre prosperidade. Calma, fique tranquilo, porque parece que há no meio evangélico um medo de se falar de prosperidade, até porque muito se fala sobre a teologia da prosperidade, muito se critica sobre a teologia da prosperidade, sobre a forma como se é colocado o evangelho, sobre a forma que se diz acerca de como ser bem sucedido, e isso muitas das vezes cria um estigma com esta palavra prosperidade. Mas prosperidade é algo bíblico. A Bíblia fala de prosperidade. O que nós precisamos é entender o que realmente significa prosperidade. Que prosperidade é essa que Deus tem para a nossa vida? Portanto, amados, nós não podemos olhar com desconfiança daquilo que é bíblico, daquilo que a palavra de Deus, de uma forma muito clara, sem excessos, sem inclusões das nossas axiologias, daquilo que a gente acredita que seja, mas que não há base bíblica para tal. Nós não podemos deixar de falar de algo que a Bíblia fala. Para muitos, prosperidade é sinônimo de dinheiro. Essa é a visão dessa sociedade capitalista. Você é próspero se você tem dinheiro. Eu digo para você, prosperidade não é sinônimo de dinheiro, apesar das vezes o dinheiro estar incluso. Mas a verdade é que nós não dependemos de dinheiro, de riqueza, para podermos declarar que somos prósperos. Veja que o texto diz que José era próspero, mas não tinha dinheiro. Ele prosperava, ele era um homem bem sucedido, ele era um homem de sucesso, mas não tinha dinheiro. Ele era escravo na casa de Potifar. Então, a palavra de Deus mostra, amados, que prosperidade não é sinônimo de dinheiro. Pode ter dinheiro, mas não necessariamente ser dinheiro. Porque prosperidade não é uma questão de ter posse, de ter imóveis, de ter patrimônios, de ter bens, de ter um bom emprego, um excelente salário. Não. Prosperidade não é uma questão de ter, mas é uma questão de ser. Prosperidade é muito mais uma questão interna do que uma questão externa. Prosperidade, à luz da Bíblia, não pode ser avaliada por aquilo que eu tenho por fora, mas aquilo que eu possuo por dentro, aquilo que está inserido na minha vida. Vamos ver quem era José. José começa a sua história narrando os acontecimentos quando ele tinha cerca de 17 anos, ainda um adolescente, um rapaz ainda inexperiente. Mas José era de uma família abençoada, era de uma linhagem abençoada. Ele era filho de Jacó, ele era neto de Isaac, ele era bisneto de Abraão. E a Bíblia mostra que Deus se revela como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele nasceu numa família abençoada. Mas aquela família sofria conflitos. Conflitos com respeito à questão de preferência, porque a Bíblia informa que Jacó tinha um chamego maior com José, tinha uma preferência maior por José, elogiava mais, presenteava mais, os irmãos percebiam isso, então eles tinham ciúme, conflito por causa de ciúme, por causa de preferência. E por causa desses problemas existentes e não resolvidos, os seus irmãos então resolvem vender José para mercadores midianitas que estavam passando aonde eles estavam. E esse rapaz foi parar no Egito para ser vendido como escravo. Os ismaelitas ali o compraram com todas as suas mercadorias que eles estavam levando para o Egito para comercializar. E ali em praça pública ele expõe José e não sei se haviam outros escravos e começa a leiloar os escravos. Quem está 100, quem está 200, quem está 300, quem está 500. E Potifar dá o lance final e acaba comprando esse rapaz, que possivelmente estava ali ou com as roupas a qual ele usava. Se bem que quando ele usava a roupa, né, os irmãos pegaram essa roupa, mancharam de sangue para tentar... mentiram para o pai para tentar esconder o que eles fizeram, dizendo que uma fera tinha praticamente devorado a José. Então possivelmente José estava com pouca roupa ou até nu ali naquela praça sendo vendido, e Potifar compra esse rapaz e leva para sua casa. Potifar era um homem importante, era comandante da guarda de Faraó, era um oficial de Faraó, era um homem de bens, de recursos. E José vai para a casa dele como escravo, talvez para fazer faxina, talvez para pegar peso, para ir no mercado e fazer tudo o que um escravo na época fazia. Olhando para esse quadro, qual era o segredo da prosperidade de José? Diante de um quadro tão difícil, na vida de um rapaz que estava bem na sua família, de repente numa terra estranha, numa casa estranha, numa cultura estranha, numa língua estranha, qual era o segredo de José? Alguns poderiam, olhando mais racionalmente, olhando para a vida desse rapaz, poderiam dizer, bom, ele foi um homem de sucesso porque José era organizado, era um rapaz que sabia se organizar. Eu acredito que José era um homem organizado, mas esse não era o segredo da sua prosperidade. Outros poderiam dizer, não, José, ele consegue manter o foco naquilo que ele tem por meta, por objetivo. Eu até acredito que José fosse um rapaz assim, focado, que se empenhava naquilo que fazia. Mas esse não era o segredo da prosperidade de José. Outros poderiam argumentar, é porque ele tinha talento para planejamento, para contabilidade, para administração, então por isso ele foi um homem de sucesso. Acredito até que ele tenha sido um homem talentoso nesse contexto, mas este não era e não foi o segredo da prosperidade de José. Amados, o sucesso de José guarda no seu coração e não se esqueça. O sucesso de José era o fato de que Deus estava com José. Aqui está o segredo. Para sermos prósperos, para termos sucesso, sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, por mais que sejamos bons, talentosos em algumas coisas, mas o verdadeiro sucesso, a verdadeira prosperidade está no fato de Deus estar com a gente. Deus era com José. Por isso, veio a se tornar um homem próspero. Porque quando Deus está com alguém, amados, as coisas dão certo no final. Pode não começar bem, pode durante a trajetória ter um monte de problema, como José teve. Chegou a parar na prisão, foi acusado de tentar seduzir, de tentar violentar a esposa de Potifar. Ele passou por problemas difíceis, mas mesmo durante o caminho, pelas dificuldades, no final vai dar certo. Quando Deus está na nossa vida, amados, no final vai dar certo. E é assim que a gente aprende aqui com José. Mesmo que no meio do caminho você tem que atravessar desertos, você tem que subir colinas, passar por vales profundos, no final vai dar certo. Quando Deus está com alguém, as coisas vão acontecendo. Deus vai cuidando da gente. Há um outro personagem bíblico. Eu sou fanzoca de José do Egito e também sou fã de carteirinha desse outro, que tem uma história um tanto parecida com José, que foi Daniel. Daniel também foi tirado da sua terra natal, levado pelos babilônios para a Babilônia. Esse rapaz vai para uma terra estranha, uma língua estranha, uma cultura estranha, totalmente diferente, sem saber o que o aguardava, sem expectativas quanto ao seu futuro. Mas a Bíblia mostra muito claramente que Daniel prosperou na terra do seu exílio. Ele foi um grande homem diante da sociedade, diante de Deus. Ele era um homem com espírito excelente, é um homem que só subia degraus. Ele era próspero. Por que Daniel era próspero? Porque Deus estava com Daniel. Esse é o segredo, amados. Não importa as dificuldades que nós venhamos a passar, se Deus está conosco, nós vamos prosperar. Você pode dizer isso? Se Deus está comigo, eu vou prosperar. Amados, precisamos aprender que dificuldades, problemas e adversidades não são impedimentos para Deus abençoar os seus filhos. Não são impedimentos. Deus quer abençoar os seus filhos e nada pode impedir. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreve para nós em Romanos capítulo 8, versículo 28. Se você quiser, abra sua Bíblia. Se puder projetar também aqui o versículo, por favor. Romanos 8, 28. Talvez pela passagem você não saiba que versículo é esse, mas quando você olhar, você vai lembrar desse versículo. Já temos repetido várias vezes. O que a palavra de Deus diz para a gente? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você tem ouvido aqui os pastores pregando sobre o projeto de Deus na nossa vida? Deus tem propósitos para nós, e na nossa caminhada, mesmo quando pareça que vai dar errado, que não vai dar certo, meu irmão, Deus muda o quadro, Deus age porque Ele está conosco, e Ele tem poder para fazer com que o mal se transforme em bem na vida dos filhos de Deus. Eu preciso crer nisso. Se Deus está comigo, eu vou prosperar. O ponto-chave para ser próspero, estamos aprendendo nesta manhã, é exatamente isso. Deus está comigo. Porque se Deus está comigo, eu vou vencer. Se Deus está comigo, eu vou resistir. Eu vou superar. Eu vou continuar. Se Deus está comigo, eu vou avançar. Se Deus está comigo, eu vou experimentar milagres. Se Deus está comigo, eu vou andar por sobre as águas. Se Deus está comigo, eu vou ser provido. Eu vou ser protegido. Eu vou ter o meu caminho desbloqueado. Eu vou ser abençoado. Nós temos que crer assim, amados. Porque é muito fácil crer que vai dar tudo errado. É muito fácil desistir. É muito fácil só termos visão negativa, mas nós somos o povo da fé. O justo, diz a palavra de Deus, 4 vezes. O meu justo viverá, não é pelo medo, não é por falta de perspectivas, mas é por fé. E o que a fé nos diz? A fé é baseada na palavra. É a palavra que gera fé. E o que a palavra está dizendo para a gente nesta manhã? Se Deus está comigo, eu vou prosperar. Ah, pastor, mas agora está difícil. Está difícil agora. No final vai dar certo. A gente precisa ter perseverança para ir até o final. É não desistir no meio do caminho. É não abandonar a fé, mas acreditar que Deus está conosco. Amados, como eu sei que Deus está comigo? Talvez cada um de nós aqui, como quando éramos pequenininho e tivemos que atravessar uma rua perigosa, e o papai e a mamãe segurou a nossa mão. Naquele momento, nós sentimos segurança, não sentimos medo de apressar, porque estávamos tocando a mão, estávamos vendo que ele estava ali. E assim a gente atravessa. Mas e Deus? Deus eu não toco, Deus eu não vejo. Muitas vezes a gente fala que Deus está aqui, e a gente dá glória a Deus, mas não estamos vendo. Qual é a certeza que nos garante? É que ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. É pela fé. Como sabemos que Deus está comigo, amados, se Deus é invisível? Vamos à palavra. Segundo Crônicas, nós havíamos lido primeiro Crônicas, não é? Quando eu falei de Davi, na hora da oferta. Vamos a segundo Crônicas, capítulo 15, versos 1 e 2. O que que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Segundo Crônicas, capítulo 15, versos 1 e 2, diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Eu creio que eu não estaria cometendo nenhuma heresia se eu dissesse: ouvi, igreja de Nova Vida de Bom Sucesso, ouvi, pastores, ouvi, membros. O Senhor está convosco. Enquanto vós estáis com ele, se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então veja, irmãos, o que confirma se Deus está comigo é se eu estou com ele. Deus quer estar conosco? Deus quer. E mostra os relatos bíblicos que Deus esteve ao lado de todos os seus servos e servas, cujo coração esteve do lado de Deus, se voltou para Deus, buscou a Deus, deixou Deus invadir a sua história, a sua existência, deixou Deus atuar, destrancou todas as portas do coração e disse: Senhor, age na minha vida. Todos os que assim o fazem, amados, podem ter certeza absoluta: Deus está com você. Porque nunca Deus vira as costas para cada um de nós, porque simplesmente ele se cansou, não fui mais com a sua cara, não gosto mais de você, não quero mais saber de você. Não, Deus nunca faz isso, porque Deus nos ama, Deus é amor, mas somos nós que fazemos isso, somos nós que nos aproximamos e nos afastamos. Então, essa é uma manhã, se eu quero ser um homem e uma mulher prósperos, eu preciso consultar o meu coração. Eu tenho estado com Deus? Eu tenho buscado a Deus para ter essa segurança de que Deus está comigo? Porque é muito claro que diz: se eu buscar, ele se revela. Deus não se esconde da gente, irmãos. Deus não está escondido. Podíamos até fazer um outro filme, né? Não só Deus não está morto, mas Deus também não está escondido. Quem se escondeu foi Adão. O homem se esconde. Deus, ele quer se revelar, mas ele quer se revelar a quem quer ser revelado. Deus não obriga ninguém, Deus não torce o braço de ninguém, me aceita. Não, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. E quando a pessoa se desarma e diz: Senhor, eu quero, eu preciso, se revela a mim, eu te busco, aí Deus se revela. Deus vem estar na nossa vida. É por isso que Paulo diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele agora mora aqui dentro, ele está presente, você é endereço de Deus. Aonde você está, Deus está, porque o Espírito Santo está com você. Então temos tudo para vivermos uma vida bem sucedida dentro dessa prosperidade bíblica. Deus está convosco enquanto vós estáis com ele. Não é se eu estou na igreja que faz Deus estar comigo. Não é se eu dou aula para as crianças que Deus está comigo. Não é se eu toco um instrumento que Deus está comigo. Deus está comigo se eu estou com ele de coração, com amor a ele. Independente se eu estou aqui, em casa, no meu trabalho, Deus está comigo porque eu estou com ele, porque eu amo. Amados, Quem ama quer estar junto. Quem ama não se esconde. Quem ama quer a companhia. Quem ama quer dividir a vida. Não é verdade? É o amor que temos por Deus. Tem que ser uma busca movida por um amor. Não um amor interesseiro. Não um amor de segundas intenções, que não é amor. Mas quando eu busco a Deus por um amor genuíno, por isso é importante a gente sempre avaliar as razões que me levam a buscar a Deus. Porque as demandas da vida são tão grandes, são tão intensas, muitas das vezes, que se a gente não acorda, nós estamos buscando Deus apenas em busca de milagres. Apenas daquilo que Ele pode fazer. Ou seja, eu uso Deus como uma alavanca para me levar aonde eu quero ir, mas não Deus em si mesmo. Porque não há outro lugar a se chegar senão Deus. Mas tem muita gente que quer usar Deus como trampolim para ele ter sucesso em outras coisas. Deus apenas usado de uma forma interesseira, não de amor. Deus, ele é um fim em si mesmo. Se a nossa satisfação está em Deus, Deus nos fará satisfeito em todas as outras áreas, irmãos. Deus não pode ser alguém que eu uso. Deus é alguém que eu devo amar, conviver, me relacionar, porque Deus é um Deus pessoal. Quando nós buscamos Deus pelas razões corretas, todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas. Buscai Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Aí o resto, Deus cuida. Deus detém o controle, porque Ele cuida dos seus filhos. Amados, se estamos com Deus, Deus está conosco. E se Deus é por nós? Isso está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Projeta para mim, por favor. Romanos 8, 31. Quando o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas veja o versículo 32. Aquele que não poupou, ouça, o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será que Deus não vai agir em cada área, sabendo das nossas necessidades, das nossas lutas, das nossas batalhas? Deus, Ele vai cuidar. O seu interesse será interesse de Deus, amado. O que significa Deus é por nós? Deus é por mim. Essa preposição por, no grego, é úper. Significa em favor de. Se Deus é em meu favor, se eu recebo um favor de Deus, já de imediato eu já percebo aqui a revelação de um compromisso da aliança de Deus comigo. O favor de Deus sobre aqueles que estão em aliança com Ele. Deus é favorável. E o que significa quem será contra nós? Significa que nenhuma oposição poderá nos esmagar. Nenhuma oposição. Amados, o favor de Deus bloqueia o poder da oposição de Satanás na nossa vida. Você crê nisso? Posso ouvir um amém? Amém. O favor de Deus bloqueia, Ele bloqueia tudo o que tenta impedir o propósito dEle na nossa vida, na vida dos seus filhos. Porque Deus tem o seu favor sobre nós. Então nenhuma oposição pode nos esmagar. Nenhum outro decreto pode passar por cima do decreto de Deus. O rei não havia decretado que quem orasse ao outro Deus ia para a cova dos leões? Aí Daniel foi para onde? O rei botou uma pedra em cima, tirou o seu anel real, lacrou aquela pedra com aquele anel, ou seja, ninguém tinha autoridade de remover a pedra e tirar o Daniel lá de dentro. Mas quando Deus tem o seu favor para com os seus filhos, nenhum outro decreto, seja de Satanás ou de qualquer outra pessoa, pode impedir o decreto de Deus. Ah, é? Decretou contra o meu servo? Deus foi lá e fechou a boca dos leões. É assim que Deus faz. Isso é ser próspero, irmãos. Podemos às vezes estar com um bolso meio vazio. Que em nome de Jesus os nossos bolsos em 2017 sejam mais cheios. Para que você possa viver com dignidade, para que você não viva nessa preocupação, como muitos às vezes vivem. Mas o favor de Deus bloqueia. E a gente precisa trazer isso para o nosso coração. Eu queria encerrar com o Salmo 1. Eu, quando tinha cerca de 10, 11 anos, não faz muito tempo. É porque eu só tenho 42 anos, irmãos, se você não sabe. É, 42. Quando eu era pequeno, lá em Barbacena, eu morava em Piedade. Eu comecei a frequentar, minha mãe me levou para a Igreja Batista, a segunda Igreja Batista lá de Piedade. Eu comecei a frequentar a escola dominical e, como uma tradição, não sei se ainda é hoje, na Igreja Batista, no período de férias tinha a EBF, Escola Bíblica de Férias. Alguém já participou da Escola Bíblica de Férias? E tem várias competições, você passa uma semana, você vai para a igreja de manhã, volta tardinha e passa lá, tem competições, tem lanche, tem um monte de coisa. E uma das competições era decorar versículos. E eu falei, eu quero levar essa. Comecei a decorar versículos. Aí eu pensei o seguinte, bom, acho que é mais fácil eu decorar capítulos do que ficar pegando versículo aqui, outro versículo ali e tal. Porque decorar certo versículo é fácil, né? Jesus chorou, disse Jó, como nós aprendemos aqui, que é o versículo pequeno, menor da Bíblia, não é Jesus chorou, mas disse Jó. E eu decorei o Salmo 1, resolvi decorar o Salmo 1. Eu agradeço a Deus por ter decorado o Salmo primeiro, porque aqui, amados, tem um conteúdo tremendo para a nossa vida. Vamos lá, Salmo 1. Bem-aventurado o homem, incluído homens e mulheres, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, os que não servem a Deus, não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurado, o que significa bem-aventurado? Muito mais do que feliz. Talvez na NVI esteja feliz o homem, mas é muito mais do que ser feliz, amados. Bem-aventurado significa estado de satisfação completa, perfeitamente independente das necessidades e das instabilidades do mundo. Isso é bem-aventurança. Você está bem por dentro, mesmo que do lado de fora esteja o caos. Isso é bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que alcançou o favor do Senhor. É muito mais do que ser feliz, porque a gente precisa aprender que o crente nem sempre está feliz. Gente, roubou o teu carro, como é que você vai ficar feliz? Teu filho ficou doente, como é que você vai ficar feliz? Não é? Então, vai ter momentos que nós não vamos estar felizes, mas isso não quer dizer que nós não somos felizes. Porque a felicidade de Deus na nossa vida é algo interno. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É o fato de Deus estar presente, ele promove uma alegria. A Bíblia diz que os discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Aí a gente diz, glória a Deus. Só que quando você olha, eles estavam passando por perseguição. Não estava no bem bom como a gente aqui, com liberdade de prestar culto. Ninguém pode entrar aqui e pedir um culto, porque a Constituição nos garante. Temos liberdade de culto. Eles estavam em perseguição. Mas porque eles tinham o Espírito Santo atuando e se movendo, eles tinham uma alegria sobrenatural. Eles podiam não estar felizes por ver irmãos sendo martirizados, mas eles tinham uma alegria que o mundo não podia roubar, o diabo não podia roubar, circunstância nenhuma podia roubar, porque vinha do Senhor, do coração de Deus ao coração deles. Isso é ser bem-aventurado. Entende, irmãos? E a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que evita aquilo que o contamina, que está no mundo, mas não deixa ser influenciado pelos pecados do mundo, pelos conceitos do mundo, pelos valores do mundo. Pelo contrário, ele se preocupa em absorver os valores de Deus. Acima de tudo, diz o texto, que esta pessoa que é bem-aventurada, ela medita na lei do Senhor de dia e de noite. E mais, ele diz, o seu prazer está na lei do Senhor. Prazer pela palavra de Deus, prazer pela Bíblia. Uma pessoa às vezes quer ser próspera, mas ela não tem prazer pela palavra, ela não tem prazer de ler a palavra, e acima de tudo, ela não medita na palavra, porque diz, o seu prazer está na lei, e na sua lei medita, medita de dia e de noite. Essa palavra meditar, ela tem uma correlação a uma outra palavra chamada ruminar. Se você já ouviu falar, existem animais ruminantes. Normalmente os animais que comem grama, comem capim, comem ervas. A erva, ela tem muita celulose. A celulose, para nós humanos, se você fosse comer capim, o seu organismo não tem a capacidade de quebrar a celulose. Por isso a gente não come capim. A gente come até uma alface, um agrião, uma rúcula, uma couve, mas a celulose não é digerida. Mas os animais ruminantes, eles têm um aparelho digestivo, ou digestório, como se diz também, de 4 compartimentos, olha que interessante. Então a vaquinha vai lá no pasto, come a grama, e ela come e vai engolindo, come e vai engolindo. Aí vai para o primeiro compartimento do seu aparelho digestório, e ali é rico em bactérias, protozoários e fungos, que vai quebrando aquela proteína. Depois o próprio organismo lança para um segundo compartimento, onde dá continuidade a isso. Depois que vai para o segundo compartimento, o que acontece? Depois que a vaquinha pastou, ela normalmente vai para um cantinho, para uma sombra, ela deita, e você vê a vaquinha assim. O que ela tanto mastiga? Será que ela deram chiclete para ela, alguma coisa? Não, ela está ruminando, ou seja, aquele bolo alimentar volta de novo. Aí o pastor, pertinho do almoço, pastor falando essas coisas. Mas é, nos ruminantes é assim. Aí vai de novo, aí ela mastiga muito bem. Mastiga, mastiga, mastiga, fica lá mastigando, mastigando, aí ela engole novamente aquilo ali, vai para o terceiro compartimento, onde absorve toda a água, os nutrientes, depois lança para o quarto compartimento, que é semelhante ao estômago humano, né? Recebe ali o ácido e não sei o que e tal, depois vai para os intestinos, para a absorção dos nutrientes, água e tudo mais. É interessante isso. E a palavra ruminar tem identidade com a palavra meditar, que na sua lei, na sua palavra, rumina. Sabe o que é, irmão? Não é chegar, abrir a palavra de Deus, às vezes a gente está meio sonolento, cansado depois de um dia de trabalho, a gente lê 1, 2 versículos, a cabeça começa a bater, e a gente, amém, deixa de lado. Isso foi um fast food. Não absorvemos nada. Por quê? Porque ruminar é gastar tempo. Não é gastar tempo de você gastar uma hora lendo a Bíblia, mas é, nem que seja, um único versículo. Você pega aquele versículo, e sabe o que é importante a gente fazer? Eu dou aqui uma dica para você, memoriza aquele versículo, memoriza, memoriza. A maioria do povo de Deus só sabe, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, a gente sabe, se Deus é por nós, a gente sabe. Mas tem muito versículo importante que a gente não sabe, porque a gente não rumina. Pega o versículo, irmãos, aquilo que eu falei, eu decorei o Salmo 1, eu carrego até hoje o Salmo 1 na minha vida, como tem me abençoado até hoje. Porque a gente fica ruminando aquilo na nossa mente, e é isso que renova a nossa mente. porque você está ali, está entranhado no teu coração, na tua memória, porque vai ter momentos que você vai passar por luta, por dificuldade, que o Espírito Santo vai lembrar você. Eu sou o Senhor que te guarda. Não, Deus está comigo. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te protejo, eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Aí você lembra naquele momento de dificuldade. E a sua fé é renovada. Deus testifica na tua alma. Por quê? Porque está memorizado. Porque você tem ruminado sobre aquilo. A verdade, amados, que o povo de Deus tem sido preguiçoso em meditar na lei do Senhor. A lei do Senhor, a palavra de Deus, é deixada de lado quando sobra tempo. Pergunta para o seu vizinho aí, tem sobrado tempo para você? Com certeza a gente vai dizer, está faltando tempo. O dia tinha que ser de 48 horas para dar conta do recado. Nunca vamos ter tempo, mas somos nós que fazemos o tempo, somos nós que fazemos a nossa agenda com aquilo que é prioridade. Se a Bíblia não é prioridade na sua vida, você nunca vai meditar. E olhe lá, tem crente que só lê a palavra de Deus aqui dentro, no culto. Alguns nem trazem a Bíblia, se bem que agora tem Bíblia nos smartphones. Aliás, coloque uma Bíblia no seu smartphone, não é pecado não, irmão. Porque você não leva a Bíblia para o ônibus quando você vai para o trabalho. Mas ao invés de você ficar lá no Face direto, no WhatsApp, como alguns às vezes aqui na igreja sentam, em vez de ouvir a palavra, ficam ouvindo a palavra do Facebook, a palavra do WhatsApp, e perde a bênção de Deus. Coloque uma Bíblia, tem Bíblia, amados, que em offline, você põe um fone de ouvido e o narrador narra para você. Você está lá no ônibus, lotado, aquele calor de verão, mas lá dentro Deus está refrescando a tua alma. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo. A gente precisa criar o hábito, mas um hábito pelo prazer na lei do Senhor. Prazer. Olhe para dentro de você e se pergunta, tem prazer na lei do Senhor? Eu olho para a Bíblia, pastor, tem muita palavra, tem muito, não tem uma figura, não tem, é letra. Olha a grossura da Bíblia, pastor. Aí eu me surpreendo que nessa mesma grossura, milhares de adolescentes e jovens no mundo inteiro leram todos os livros do Harry Potter. Vai lançar o Harry Potter no, não sei qual número. Já fazem fila no dia anterior. E a gente não tem prazer nisso aqui. Não é para nos incomodar isso, amados. Será que temos prazer na lei do Senhor? Porque aqui estão as dicas. O que Deus quer para a minha vida? Quem é esse Deus que eu confio que está comigo, que é por mim? Para que eu tenha confiança nesse Deus. Porque quem assim o faz, o Salmo declara, esse será como uma árvore plantado junto ao ribeiro de águas. Esse é o lugar que toda árvore quer ser plantada. E não diz que foi um passarinho que pegou a semente e pela sorte caiu ali. Não, ela foi plantada. Uma árvore plantada. Aqueles que são do Senhor são plantados por Deus no melhor lugar, na fonte das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, mantém-se verde. Pode até haver sequidão ao redor, mas a folha está viçosa. Você olha para a pessoa está num problema sério, mas é um crente em Jesus, tem fé em Jesus, ama o Senhor, serve a Deus de coração, mas há um brilho nos olhos, as pessoas se espantam, como é que pode? Que mistério é esse? O mistério é que Deus está comigo, porque eu estou com Ele, porque eu memorizo a palavra de Deus, eu medito na palavra de Deus, e eu sou como uma árvore. Tudo quanto Ele faz será bem sucedido. É aquela bênção de Deuteronômio 28, que Deus vai abençoar a obra das nossas mãos. Não é que você vai ser um Midas, que tudo que tocava virava ouro. E parece que ele acaba abraçando a filha e a filha também. Que mostra que nem tudo que se transforma em ouro pode ser a nossa alegria. Mas é o fato de que Deus vai abençoar. É aquilo que a gente faz quando a gente dizima a oferta, amados. Quando você traz a sua oferta ao altar para o Senhor, sabe o que está acontecendo? Você está santificando o seu dinheiro. Você está dizendo: Senhor, eu te dou a permissão para abençoar o meu dinheiro. E Deus vai fazer você prosperar nessa área. Deus vai abençoar o seu trabalho, as obras das suas mãos. Esse José, que tinha um segredo, o fato de que Deus estava com ele. Deus estava com ele na casa de Potifar, Deus estava com ele na prisão, Deus estava com ele no palácio de Faraó. Não importa onde você esteja, se Deus está com você, você vai prosperar, você vai ser bem sucedido. Mas é interessante que José teve dois filhos. Um ele chamou Manassés, que significa esquecimento. Ele disse: Deus me fez esquecer de todas as minhas dores na terra da minha aflição. Aí ele botou o nome de um segundo filho, de Efraim. Efraim significa frutífero, ou duplamente frutífero. E por que ele botou esse nome? Porque ele disse: Deus me fez próspero na terra do meu sofrimento. E por que Deus fez próspero na terra do sofrimento? Porque Deus estava com José. Por que Deus estava com José? Porque José estava com Deus. Entende, irmãos? Quando, eu encerro aqui, quando João escreveu a sua terceira carta, uma carta de um único capítulo, mas ele diz no versículo 2, dizendo para o presbítero e amado Gaio, a quem me amava na verdade, ele disse: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Se você é próspero na tua alma, no teu espírito, por você buscar a Deus e Deus estar com você, você vai ser próspero em todas as outras áreas. Deus vai cuidar de você. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Vamos colocar a mão sobre o coração. O coração representa não só nossos sentimentos, nossas emoções, mas também os nossos pensamentos. E por vezes a Bíblia mostra que coração também é o nosso espírito, nosso homem interior, onde Deus age, onde Deus fala, onde Deus edifica. Então, tocando a região desse coração físico, nós estamos pela fé dizendo: eu estou tocando os meus pensamentos, meu espírito, a minha alma. E vamos orar: meu Pai, através desse gesto de fé, eu te peço, Senhor, que a tua mão esteja tocando essas áreas da nossa vida, porque são as áreas onde nós temos abrigado, ó Deus, a nossa fé, onde temos abrigado a tua palavra, onde temos trazido para dentro de nós conceitos e valores cristãos, valores bíblicos. E que isso, Senhor, seja para a edificação de uma vida que te glorifica, que te exalta. Estamos vendo aqui, Senhor, que a prosperidade que vem de ti é bênção. A tua prosperidade não envaidece, a tua prosperidade não nos torna soberbos, orgulhosos, nos achando melhores do que os outros, Pai. Pelo contrário, é onde nós percebemos que nós não temos nada se não for a tua presença. Fora de ti nada somos. Fora de ti, até que venhamos a possuir tudo, ainda assim seremos o mais miserável de todos os homens. Porque o que muda a nossa vida, a nossa história, o nosso presente e futuro é a tua presença em nós, Pai. Nós amamos a tua presença, nós queremos a tua presença, participa da nossa vida, age na vida de cada um aqui, Senhor. Tu tens visto as lutas, dificuldades, onde muitas das vezes nós titubeamos, onde muitas das vezes olhamos para trás, pensamos em desistir. Mas Senhor, em nome de Jesus, assim como fizeste com José, com Daniel e com outros homens e mulheres que ousaram confiar em Ti, que buscaram a Tua face, que tinham prazer na Tua lei, Senhor, Tu fizeste prosperar. Prospera o Teu povo, Senhor. Prospera cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta manhã buscando a Tua face, meu Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a fazer as coisas certas. Não nos deixe pegar atalhos. Não nos deixe, Senhor, ser levados pelos nossos pensamentos carnais. Mas ajuda-nos, Senhor, a fazer a coisa certa, como Daniel fez, como José fez, que propiciou a ação do Teu poder, que não bloqueou a Tua intervenção. Ajuda-nos, ó Pai, que sejamos cristãos mais comprometidos contigo e com a Tua palavra. Faz o Teu povo prosperar, Senhor, em nome de Jesus, em cada área, Senhor, em todas as áreas da vida. Nos ajude, Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã tão gostosa, pela Tua presença aqui entre nós, Senhor. Leva-nos agora em paz aos nossos lares. Guarda-nos a cada dia, durante essa semana, Senhor. Ajuda-nos em nossa caminhada. Dá-nos sabedoria, dá-nos força, dá-nos coragem. E que nunca venhamos abrir mão da nossa fé. Leva-nos na Tua paz e que a Tua presença nos acompanhe. Assim oramos e, acima de tudo, agradecemos. Em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Dá um abraço no seu irmão. Deixe aí um ótimo domingo, um bom descanso. Vá na paz do Senhor. Até logo mais, se Deus nos permitir.